5827, tá pronto? Oh, boa noite, Webjet 5827, pronto, ponte de parada 1-0. Webjet 5827, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 1-0, vento 1-6-0 graus, 089. Ingresso a linha de cola da 1-0, Webjet 5827. Webjet 5827, decolado da El Leda, passando 1000. Se autorizado, voa da El. Webjet 5723, completo sinal, chama agora a torre, na frequência 118.62. 186, obrigado, senhor, boa noite. Webjet 5827, contato radar, sub mantendo 360, saída da El. Está autorizado voar da El após 2000 pés. Após 2000, da El, Webjet 5827, sobe 360. Passando externo. Webjet 5723, boa noite, pouso autorizado pistão 1-0, vento 1-30 graus, meia dúzia nós. Depois, 5723, não nascearam. 61, no pushback no momento, posição 4. 5-8, desce para 2000 pés, ajuste 1015. Terá condição de completar final? 2015, está 3858, afirmativo. Alô, Salvador, tempo 5216, apaga puxa acionamento. 5216 autorizada, remoto no 4, chama táxi. Certo, reporta pago táxi 5216. Salvador, uma boa noite, bom 885, informação em Atango, meu guite é o 06066, é autorização Guarulhos. Sente, vou no 85, aguardo um minuto a cópia, eu vou coordenar tua rota com o Pedro. Dois cinco oito, completo sinal, chame dois, 118.6. Oi, Salvador, tem 3858. 3858, boa noite, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, o ajuste no zero no 5. Certo, então 3858. Salvador, boa noite, da 3-1-5-2-5, informação, tanto. 1-2-1-9. Direita na Fox, 219-5723. 20.015, 2.000 pés na Mário, da 3-1-5-2. Solo, Salvador, Webjet 5723. Check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 50 graus, 092. Ele pode estar 3858. Copy. Pronto, 1885. 1885, Guarulhos autorizado, 360, via Upper Zulu 21. Decola da 1 no zero, primeira curva à direita, na Arbor. Elefa, Sagaz, controle 1-1935, transponder 5442. O Gol 1885, está autorizado Guarulhos, nível 360, pela Amber Zulu 21. Decola da pista 10, subida é a Arbor, Arbor, Elefa, Sagaz, 1935 ao controle, 5442 transponder. 5442, confirmando, chama pra puxa sonar, gol 985. Chamará o gol 985. 3561 para o DAC, com 65 a bordo, 4 horas e 30, e altera com 5827, voltando por gentileza, podia coordenar com o centro, barro direto, bridge? Aguardo. Obrigado. Siga pro solo. 3561 para o táxi com 65 a bordo, 4 horas e meia com 5. Táxi autorizado, direita via Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8, meia dúzia, altímetro 1-0 no 5, da 3561. 1-0 no 5, ajuste, obrigado, boa noite. Boa noite. Alô Salvador, 3521 no meia, para o táxi, está com 4-0 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Gente, 3521 no meia, está autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-6-12, altímetro 1-0 no 5. Certo, Índia e Alfa, no ponto de espera 118-6, 1-0 no 5, 3521 no meia. Salvador, está 3-1-5-4, livrou. Da informação Sierra, cruzando 170 para 150. São 3858. 3.000 pés, ajuste 1015, voando mares. Voando mares, ajustado 1015, descendo a 3.000 pés, 3.062. Testando 3858. Espera pronta, 3561. Tão 3561, está autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 140 graus, 089. Alinha e decola no zero, 3561. 325. 251-3325, objeto 5827, boa noite. Gol 1885 na escuta, Sol. Gol 1885 na escuta. Sua saída agora é Arbor e após o voo fixo Oscar Bravo Uniforme. Não, corrigindo, Oscar Bravo Delta Uniforme Delta. A subida é a Arbor, a transição é Obduti, Oscar Bravo Delta Uniforme Delta. Confere a informação? Afirmativo. Obrigado. Ajuste 1015. Amare 050, estado 1015, 6310. Sam 3062, redução para 259. 259, 3662. Oi, Salvador, boa noite. Tempo 5216 para o nosso ponto de espera, pronto. Trip 5216, boa noite, após a rolagem do Airbus Zatan, ali mantém pistona zero. Senta após a rolagem do Airbus Zatan, ali mantém o Trip 5216. Dan 3561 no decolador 09, controle em 199, decimal 35, bom voo. 935, boa noite. Salvador, boa noite, 3561. Alô, Salvador, é o gol 1885? Prossiga. A posição é Obduti, ela não se encontra no database da nossa aeronave. A senhora poderia precisar a radial e a distância que ela se encontra de Salvador, por gentileza? Gente, então só um minutinho aqui que eu vou ligar pelo Centro Recife e vou solicitar. Tá bom. 120 graus, 089, livre decolagem, pistão no zero. Certo, livre decolagem, pro trip 52, ano meio. Solo Chané 6201? Canal 6201 copia? Afirma. 201 no Rio de Janeiro está autorizado no 360 via Upper Zulu 10. Decola pistão 10, primeira curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5466. Autorizado Rio de Janeiro 360, decola da 10, primeira curva direita, Dael Leda Bridge, 1935-5466. Correto, eu vou te dar questionamento. Samará. Usando 1, no controle em 119, decimal 35, bom voo. 3935, bom trabalho. Controle Salvador, trip 5216, decolado no perfil da saída Pucca, na sua escuta. Trip 5216, contato radar, decolagem, suba, mantenha 190, saída Pucca. 7190, saída Pucca, trip 5216. Salvador, 35216, se possível voar na proa de Conde. Na escuta, obrigado. No 885, o centro agora passou um outro fixo. Ele falou para o senhor tentar no sistema fixo Kilo Uniforme Bravo Delta Oscar. Kilo e Uniforme Bravo Delta Oscar, obrigado. O senhor não conseguiu, o senhor contata novamente que eu ligo para eles. Tá ok, obrigado. Redução agora para 229, desse mantenha 3 mil pés de ajuste, 1015. 1015, descenda 3 mil, reduzindo a 229, 3662. Guru 604, acionando a identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060, ajuste de altímetro 190-195. Bruno 604. Afirmativo. E aí descendo para o 060 na Mari, no 014 ajuste. Sente, completo o sinal, chame agora a torre. 118, decimal meia dúzia. Então 3152 na escuta da torre. Escuta, passando externo, baixar travada 3152. Então 3152, livre pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 08 nós. Sente de pouso na 10, 3152. Então 3662, descer a 2000. Afirmativo, autorizado, 1015 ajuste, forma estabilizada. Cortará estabilizada 3662. Chaneme 310, desça para 2000 pés, ajuste 1015, informe estabilizado. 2000, 1015, formará estado, 310. Controle Salvador, tripe 5216, solicita se possível coordenar nível 170 como nível final. Sente, aguarde. Guardando. Cudos no meia, é autorizado, nível final 170. 170, autorizado. Gato, trip 52, 16. Trita 3561 no controle. Na escuta. Tá no centro, 1260, alterna 1245. 260, 2545. Autorizado, Otan 3662. Salvador, chame 2186. 86, boa. Salvador, tipo 5, voltando, senhor, sem querer incomodar. Passando 090. Tipo 5, o senhor coordenaria com o centro da Vó na Flor de Aracaju? Ou na Flor do Alfa Romeo 363? Aguarde um minuto. Estamos aguardando, senhor. Obrigado. Autorizado, Aracaju. Tipo 5216. 5216 da presente Aracaju. Obrigado, senhor. Zulu 5-2 no solo ao Zulu 9, libere a direita via eco e chama solo em 121 decimal 9. Gente, direito na eco 219, boa, portanto, aí no futuro aí. Paulo, Salvador, boa noite, tanto aí no futuro aí, Zulu 5-2, Alfa Juliette pro 02. Alfa Juliette pro 02. Autorizado, pouso 990, atenção abaixada e travada, então 3662. Solo Salvador, gol no 885, pronto para o táxi, com 160 a bordo, 3 horas e 54 minutos de autonomia, alterno Galeão. Galeão, quente do Tana Taxel. Quente, gol no 85 após o parqueamento do Tana 02, tem táxi autorizado via Pationo, Índia e Alfa no ponto de espera do 0 Torre, no 862, altímetro no 015. Após o parqueamento do Tana, táxi está autorizado, pátio 1. Índia e Alfa, 18-6, frequência da torre, o gol 1885, 1015, ó, ajuda. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Júnior 63, 1-0, passando externo, trem baixo travado. Oceaner 63, 1-0, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 079. Autorizado, pouso 63, 1-0. Alfa Juliette para 083662. Tiro, code information tango. Europa 083, clock ident, on both arrival, descend to 4000 feet, Manchester 1015. Roger, down to clocking ident, down to 4000 feet, 1015, on arrival, Europa 083, obrigado. Nada. Bono 604, 2000 pés autorizado, ajuste 10 no 5, informe final do procedimento. 1015, desce 3000, informaremos no final. Corrigindo, o Boeing da Gol que agora está taxando no Patiuno. Tem, eles voam com o mesmo, o 362. Salvador, 6201. Tá pronto pro pushback? Afirmo. Gente, o senhor vai iniciar o pushback assim que a aeronave da companhia da TAM está no portão 02, terminar o parqueamento. Chama pro táxi. Assim que a aeronave da TAM 02 iniciar o parqueamento, me desejaram. Hoje, terminar o parqueamento e já está estacionando. Grato. Salvador, uma boa noite, é o Gol 1885, aproxima-se do ponto de espera da 10, próximo centro do tráfego na coisa. Gente, Gol 1885, após a passagem do tráfego, arbois da Oceanera, nem mantém pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter na 10, Gol 1885. Oceanair 6310, solo aos 26, libere próxima direita via Fox, chama solo em 121, decimal 9. Zero via Fox, 219, 6310. Muito boa noite, Oceanair 6319, lesão na Fox. 6310, Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette. É o Alfa, reporta antes da Juliette, 6310. Agora é que eu volto.